18 North Central. Oi, Papa Tango, Mike, olha lá. Alfa, autorizado o pouso, título 0, vento 1, 90 graus, 050. Afirmativo, autorizado o pouso, 90 graus, proponho o cancelamento, prosseguir para a pista 107. Gente, Mike, Charlie Alfa, cancelado 45, autorizado o pouso pela direita 107, com primeira curva pela esquerda, pode final 107. Semana final da 107, o Mike Charlie. Voo número 49, deixa para 25.00 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado a RNAV da pista no 0, reposta no terra pista 3 no ano. A interceptação na final da 17 contra o embaixacado, o Mike, Mike, Charlie Alfa, trago para a vitória, autorizado com 17, vento 1, 0 graus, 0 meia-noite. No 963, tem uma chance de recife na frequência no 22. Pode confirmar a frequência, por favor, do 963? 128, decimal 35. 335, bom dia. Não, quero 9, solo 49, libere para 45, pode ter frequência mundial. 2-1 no 04. Aciona a identificação, DCD chegada Mari para o nível 050. O 2104, vou direto ITAP, após ITAP, Serra Vitor 366. Passando Serra Vitor 366, eu vou 1649. Vou no 649, Torres, 1-18-95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, o nome é 649 da Gol, trem marchar, checar na final do 90, já vi. O nome é 649, tráfego avistado, livre pouso no 021, no 0 graus, 0 menos. Livre pouso, na prisão no 0, Gol, 1649. Solo 105, libera direito, chama o solo 1, 2, 1, 2, 4, 9. Gente, libera pela direita, chama o solo 1, 2, 1, 2, 4, 9. Som 218, voo Romeo 49, obrigado. Gol 2104, essa casa 2500 pés, o ajuste no 04, reporta a terra do P3 na linha. Aqui 2500, 003, bom dia, Delta confere, autorizado Barulho, Jesus Zulona 0, após Tabaté, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El Leda, Motiva, aciona 5402, controle no 2019. O 003 seja mais correto, no 1 reporte pronto. Bom dia, 3. Salvador, Tan 3125, informação Delta, 5 vezes Galeão. Tan 3125, bom dia, autorizado Galeão, Vieta November 857, após motor, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da Elmeda após Irume, aciona 5401, controle 120-19. Conforme então a autorização, é apenas venda 857. Vamos cumprir a da Elmeda Irume, da 5-3, decola a curva direita que acerta. Responde 5401, controle 1208, nível autorizado é o 360. Está dirigindo 25, cotejamento correto na posição 1-3, reporte para o pushback sinômetro. Chamaremos a posição aqui a 07, tá bom? Grata 3-1-5. Voo 2104, torre 118, decimal 9. 18954. Oi, voo 2104, bom dia. Bom dia, autorizado. 1190, vento 090 graus, 099, voo 04. 3125, autorizado. Se tiver acionamento, reportagem. Reportagem, 3125. Bom dia, Eco confere. Autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito Thaís Arvor 1, eleva. Aciona 5404, controle 120, décima 8. Saída 2223, saída Arvor 1. Firmo no Pátio 3, time pronto, 2223. Firmo 04, ingresso Juliette 414. Juliette 414, 2104. 759, bom dia. Edson Sério, que é o Perusco, então será coordenado 320. Prepare saída da EL, transição ótima. Tá vindo, talvez? 1-3-0. Então, 3-1-2-5, autorizado, tá? É o ponto de espera da pistão na 0 via parte 1 no ilha. No ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste na 0 no 4, morro. Autorizado Guarulhos, decisão 1-0, aposta Tabaté, nível 380. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito saída da EL, Leda, Motiva, aciona 5410, controle 120, decimal 8. Bona 759, treinamento correto no portão 10, reporte para o Chilex, treinamento. Autorizado Daniel, colapso no 021, no 0 grau 059. Marília, fala no 0, 312. Como 755, essa identificação, deixa eu ver. Faço no PES, o ajuste 104. 3125, decolada zona 9, chama controle 120, decisão 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3125, decolando a da El. 3125, contato para a decolar, iniciou para o 360, via sede da El. 360, via sede da El, possibilidade voar da El. Após 2000 pés, autorizado, via sede. Ok, cruzando 2000 agora, vai voar da El 3125. .003 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia. No ponto de espera, chame tu. 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, no 4, no voo. Avião 5003, autorizado o ANI, colapso no 0, vento na centena com 6. Decola na 0, azul, Aero 223, cumpre o perfil de saída interior, né? Saída Arboruno. Azul 5003, decolada 23, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, pode ir. controle, bom dia, azul 5003, decola. Zero 06, contato com a decolagem, escritório 320, via saída da EL. 320 da EL, 003. A 59 autorizada, se tiver aqui na minha compostagem. Passaria 2223, autorizada para tiver funcionamento, postar aqui. Uno 28, decimal 35, centro Recife. Moro 759, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via parte 1 no Índia. No ponto de espera, chamo o turno 1918 decimal 95, ajuste no 014, no voo. 52, parte 1 no Índia, lá, 295. Obrigado, bom dia, 1759. T-704, bom dia, F-Concert, autorizando a Recife, V-217, nível 350. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, segue de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5413, controle 120, decimal 8. Do 704, seja o número correto, no 8, reporte pronto. Bomba 755, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV 050, reposto capacitando para o receptor 366. Na borda? 32223 autorizado táxi. Até o ponto de fora da pista 10, via Fátio 3, Fátio 1, Índia. Ponto de espera, torre 1, 18, 95. Ajuste 10, 14, 11. Salvador, bom dia, o Luna 759, tração quantidade no zero, pronto. Luna 759, bom dia, autorizado Daniel, decolar 1-0, vento 080 graus, 071. E Daniel, decolar 1-0, 1-759. Após a rolagem de tráfego à frente, autorizado a Daniel manter o 1-0. Após a rolagem do 2-7 da Goa, Daniel mantém o 2-2-3 da Patrícia. Ele solicita a rebloque do Pátio 3 para Portão 1, no Pátio Principal, confirme. Atenção, Zulu Alfa, Zulu Lima autorizado. O início do rebote, reporte para ingresso no Pátio Principal. Salvador, Gol 1649, tem informação, eco, autorização de tráfego, Porto Seguro. Gol 649, bom dia, confere, autorizado Porto Seguro, VF 044, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, pede perfeito saída da El Leda, Porto Seguro, aciona 5414, controle 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro nível 360, via rota do plano de voo, aerovia Fazilu 44. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, Porto Seguro. O transponder é 5415, o controle 1208. No 649, confirme o transponder copiado? 5415. Transponder 5414. Nível 360, no 62 e a recorte pronto. 5414, a recorte era pronto. Torre, a frequência 118.95. Controle Gol 1759, está passando 2000, muito boa tarde. Bom dia. Gol 1759, contato radar de colagem, suba para o 380 via saída da El. 380 via Gol 1759. Tem que ser a gerência, quando possível, gostaria de voar a Leda, Monte, qualquer coisa. Obrigado, Leda. A direita foi de Leda, muito obrigado, Gol 1759. Alçareiro 2223, autorizado em colapso 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-7-9. Receba, colapso 2223, alçareiro. Chato, voo Serra Vitor 366 para o RNAV da Cupino Zero. Informa a TR iniciando a decolagem da Cupino Zero. Alfa Zulu Lima autorizado em direção à base principal, reporte no interno. Chama controle 1-2-0-8, Mogo. 1-2-0-8, chama. Bom trabalho, 2-2-2-3. Controle Salvador, Buenas, 2-2-2-3, a Passaredo. 2-2-2-3, contato a mão da palavra. Para 1-2-0-7, Arbono. Confira a restrição superior da carta. Não cumpriu o perfil ADC da carta, é questão de cumprir o perfil inferior, o 2223. Ele copiou o 2223 da Passaredo contra o perfil inferior da Arbo 1. Gente, mantenha 3 mil pés do Passaredo 2223. 2223, eu mandei 3 mil conforme a carta, 2223, passarei. Alfa Zulu Lima, bom dia, frequência livre. Tem 5 do solo, 3, 2, libera direito, chama o solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 5, bom dia, autorizado o táxi de Alfa, reporte centro de Leste. Como 759, chama Centro Recife na frequência 1223935. Liga Morgan. Azul 2704 autorizado passe até o ponto de espera da pistão na 0641 no Índia. No ponto de espera, chame turbo em 1118 decimal 95, ajuste na 014, morro. Esse até 4 mil peso com 9485. Ajuste no 04. Saber 2223 e vamos tráfego na posição de 11 horas, 12 dias, no rumo nordeste. Um bonde 738, passando 060 e esse até 4 mil peso. Cinco ingressos para Juliette, portão 7. C2223 na Prodiá, do Papinho. Tamo aí na Prodiá, interceptação pra voar. Salvador, Azul 2704, quanto espera só? Azul 2704, autorizado o Ariane, decolapso no 0, vento 1, no 0 grau, 08, né? Ariane, decola, pista no 0, Azul 2704. Voo 9485, desce para 25000 pés, o ajuste 014, reposta a serra 3226, é autorizado no 0. Decolado 43, chegou controle 120, decimal 8, 208, 204, obrigado, bom trabalho a todos. Salvador, azul 204, Maria. Azul 2704, contato radar de colagem, azul para o 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, azul 2704. Torre 1-1-8-9. Bom dia, F. Confere, autorizado Fortaleza, dia 3-1-9, após ficando rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, segue perfeito saída, mão.